ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, tá entrando no ar o Tema Livre nessa segunda-feira, 23 de dezembro. Nós vamos começar essa semana hoje com uma série de programas tratando de retrospectiva do ano, de prospectiva, o que é que as pessoas pensam e esperam com relação ao ano que se inicia daqui a pouco, 2014, 2014 de Copa do Mundo, 2014 de eleições gerais no país, de grandes indagações e de crises também, de crises econômicas, de crises sociais, uma agenda social deprimida. Há longo tempo que vem às ruas agora, ganhou em junho e volta às ruas agora no final do ano e já vem provocando modificações. Até o Tribunal de Contas do município pediu ao prefeito que não aumentasse as passagens dos ônibus agora e aguardasse o fim de uma auditoria que eles estão fazendo e que pode durar mais um mês, mas ao mesmo tempo o prefeito disse que tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, o conselheiro Ivan Moreira, que pediu ao prefeito para adiar o aumento dos ônibus, ele reclama que as empresas não mandam os documentos solicitados pelo tribunal, que a própria prefeitura também não manda o que eles precisam para poder fazer uma análise. Em resumo, é um ano que começa, um ano complicado que termina, e um ano que começa também cheio de expectativas complexas. Aqui, para tratar desse ano complicado e do ano que se inicia, o Marcos Henrique, psicólogo do Espaço Devir, na Tijuca, que já participou conosco aqui de programas, assuntos específicos, hoje vai tratar mais de genéricos. E também o Francisco Soriano, que é diretor, coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, militante político, companheiro combativo aqui, que também já esteve conosco algumas vezes no Tema Livre e volta hoje para nós falarmos sobre esse balanço. Eu vou começar com o mais fácil, que é a psicologia. Mais fácil porque não tem... É mais genérico, mais amplo, com o Marcos Henrique. Bom dia, Marcos. O que você destacaria desse ano de 2013 de positivo e de negativo? Como é que você vê? Bom dia, ouvinte. Nós temos a oportunidade de estar neste programa e poder, quem sabe, contribuir de alguma forma para que a nossa vida, que é tão tomada por necessidades de um estresse intenso nas atividades diárias, no trabalho, na vida corrida, nas dificuldades que todos nós enfrentamos, o ano de 2013, ele pode ser uma referência para o ano de 2014, referência no sentido de que há uma necessidade em todas as pessoas de se libertar, e no campo da psicologia, libertar-se de si mesmo, indo de encontro aos seus desejos, porque o desejo aponta a falta que todos nós temos. Então, é diante dessa falta, diante desse desejo, que eu diria que, ainda que a vida esteja extremamente atribulada e que questões se levantam dentro da sociedade, como os estados de depressão, de tristezas, às vezes aparentemente incabidas, quando nós estamos falando de bullying e tantos outros eventos que vão acontecendo na vida de cada sujeito, é poder refletir sobre o ano de 2013 e pensar o que nós podemos fazer para 2014 como libertação daquilo que nós hoje nos encontramos e com aquilo que nós desejamos para o nosso próprio futuro. Olhar por essa janela talvez seja uma forma de encontro à saúde física e mental, onde a física depende muito da saúde mental. Então, penso que é um momento de reflexão, sim. É legal, verdade. É interessante o seu posicionamento, bem existencial, né? E centrado na pessoa, né? Em cada um, atender os seus desejos. É muito interessante isso aí. É importante você lutar pelo que você pensa, pelo que você. E lutar pelo que você persegue, né? O que não conseguiu esse ano, quem sabe consegue agora, né? 2014. Pois é, o trabalho é individual e é coletivo. Atender a coletividade é atender o individual. Cada um sabe das suas necessidades essenciais, existenciais, vamos dizer assim, biológicas, até, de certa forma, psicológicas. Mas a grande realidade é que pouco conhecemos de nós mesmos. Nós pouco sabemos acerca de nós, porque vivemos numa sociedade que nos comprime o tempo todo a realizações de coisas materiais e temos muito pouco tempo para parar e pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, sobre os nossos interesses verdadeiros que são centrados em nós mesmos. Então, ao passar dessa posição de atender a uma demanda externa e passar a atender uma demanda interna, nós ganhamos uma qualidade de vida. Legal. Você sabe que eu vou confessar aqui agora, fazer um registro aqui, de que quando eu imaginei essa série de 4 programas sobre retrospectiva e perspectiva, eu imaginei aquela coisa bem careta, né? Bem tradicional, de jornalista, né? Da formação de jornalista. Bom, em janeiro aconteceu isso, em fevereiro aconteceu aquilo, em março aconteceu aquilo. Aí a gente traz uma pessoa, um psicólogo, para abrir a série e o Marcos Henrique já entra com essa visão, que é uma visão completamente subversiva em relação ao que estava programado e que é uma visão enriquecedora, muito legal. Deu um outro foco, deu uma guinada aqui na nossa história. Francisco Soriano, que também é um observador atento e participante das lutas, principalmente na área do petróleo, eu gostaria que ele fizesse a sua intervenção inicial, destacando o que foi mais importante, na sua opinião, Soriano, nesse ano de 2013, e o que é que você espera de 2014? Em primeiro lugar, Golo, eu quero agradecer a você, a sua equipe, ao Marcos, pelo convite, em nome também até mesmo dos trabalhadores, dos sindicalistas, fazer aqui a minha saudação a você, ouvinte amigo desse programa aqui de alto nível, e sobretudo aqui cumprimentar o meu parceiro aqui de mesa nesse instante, o Marcos, ao mesmo tempo fazer uma provocação a ele para a gente desenvolver, talvez no campo da psicologia, sair também do individual para o coletivo. Acho que dentro dos discípulos aí do nosso Freud, nós temos aí o Jung, que não se dava por satisfeito somente com o divã, e ele queria que a psicologia também fizesse um trabalho teórico, porque os povos se rebelam, né, coletivamente. Então, o Hélio Pellegrini tem uma parte dele que ele falava assim: olha, os petroleiros, no caso da minha categoria, eles estão indo para a rua, não é por causa do complexo de Édipo, de Electra, ou de castração, seja o que for, eles estão porque o salário está baixo mesmo. A razão é bem concreta, né? Ele tá indo, porque parou, é porque o salário não está dando para comer, né? Então, é mais ou menos isso também. Eu acho que não é bem uma contradição ao irmão que eu faço essa colocação, mas que a psicologia também está atenta, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, então, para mim o maior acontecimento foi o despertar das massas no ano transcorrendo ainda. Foi o movimento de junho e julho, o passe livre, que é assim denominado, que de fato ganhou as ruas e teve desdobramento. Então, o povo, segundo você citava aí, por exemplo, não aceita mais isso de dizer que tem que aumentar as passagens, mas então o povo quer ver as planilhas, sim, quer ver quanto ganha o Jacó Barata, quanto é que ele dá para os vereadores para poder aprovar o aumento das passagens, quanto é que fica, de fato, para o social. Se é justo você ter entre os taxistas um homem sozinho, como é esse Pascoal, ter 1.500 táxis, tirando no emprego a oportunidade de 1.500 motoristas profissionais. Quer dizer, ele ser dono de 90% dos meios de transportes aqui do Rio de Janeiro. E nós estávamos com um transporte de péssima qualidade. Você está com um preço mais alto, talvez, do mundo, que é a passagem do Rio de Janeiro. Então, o povo começa a perceber, peraí, o problema não é só o imposto que a gente paga da passagem, que isso já foi retirado. O problema é o atravessador, sim, que, na verdade, e ele, de certo, justifica lá que ele tem que dar tanto para a eleição do prefeito, do governador, do presidente, do deputado estadual. Então, e ele se, como um vaso comunicador, essas famílias de milionários, eles se reúnem como se fosse um sindicato dos ricos e tramam contra a população como manter essa exploração. Então, foi muito... Eu gostei muito quando o meu querido Marcos Henrique fala aqui da liberdade, que para mim liberdade, o golo, não é liberdade de você ter livre iniciativa comercial, não. Liberdade é sobretudo de você poder falar e que cobrar, não. Eu tenho direito sim a ir e vir, ou seja, transporte de graça, como é na Venezuela. E eu tenho direito sim à alimentação, a escola de qualidade, enfim, aquilo que constitui o básico da vida da gente. Eu vou ficando por aqui, mas estou muito feliz de estar aqui novamente com a presença aqui dessa sua Legal. Equipe maravilhosa. E você sabe que isso aí que você acrescentou à fala inicial do Marcos Henrique é bem interessante, porque não só ele jogou Jung na história, né? Jogou o inconsciente coletivo e tudo isso aí, né? na conversa, como também tocou num ponto que eu acho muito importante, que é as pessoas estão acordando para a exploração, essa concentração capitalista excessiva de você ter uma pessoa que comanda 1.500 táxis, ou uma pessoa que comanda dezenas de milhares de ônibus de transporte coletivo, que é um direito constitucional. Isso tudo leva as pessoas a questionarem essa participação delas. Quer dizer, qual é o direito delas? O direito de pelo menos ir para a rua e pelo menos chegar lá e dizer, não quero isso. Não é pelos 20 centavos, e aí sim, né? Não é pelos 20 centavos, é pelo direito de saber, pelo direito de participar, e aí pela libertação da qual você fala, e que até se a gente for buscar, até nas religiões, você procura a verdade que você vai ser libertado, né? Então a verdade ela te libertará. Então, essa posição, essa questão, que parece que dá um outro contexto a tudo mais ou a tudo que vem acontecendo no país. Quando você vê julgamento do Mensalão, quando você vê o próprio o pastor Marco Feliciano, deputado, presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, quando você vê o leilão de libras do pré-sal, tudo isso se interliga num contexto mais amplo, que é um contexto que eu acho que tem um componente objetivo, político, administrativo, forte, mas tem um componente psicológico muito poderoso disso aí. Como é que você vê essa questão, Marco? Quando eu estava falando sobre o individual, eu estava justamente falando do coletivo, porque não existe o coletivo sem o individual. A coletividade é formada por indivíduos. Cada pessoa, na verdade, deve assumir a responsabilidade de buscar os seus direitos. É interessante que, ao mesmo tempo em que nós temos direito, temos responsabilidade de cuidar dos nossos direitos. Então, enquanto sociedade no Brasil, uma sociedade de 500 anos, nova, nós temos um povo que vai se desdobrando e cada vez mais assumindo o interesse de si mesmo, de cuidar do nosso país. Porque se nós analisarmos, o nosso país foi um país constituído pela exploração. Existia uma exploração desde o início. E o brasileiro, ele aprendeu a valorizar o estrangeiro sem valorizar os valores nacionais. E hoje começa a despertar esse interesse pelos nossos valores. Então, nesse sentido, só é possível fazer isso se individualmente nós começarmos a nos observar como integrantes de uma nação de alguém que faz essa nação brasileira nos seus valores mais íntimos, porque nós somos individualidades e atender a nossa necessidade, quer de transporte, quer de lazer, quer de educação, principalmente esse campo, nós estamos deveras desfavorecidos. Lutar por esses direitos não significa necessariamente uma luta armada, mas é uma luta de pensamentos, de ideias, de fortalecimento de conceitos e valores dentro da sociedade que começam no próprio indivíduo, onde ele respeita o seu semelhante, mas ao mesmo tempo está respeitando a si mesmo. Aí nós já estamos construindo uma sociedade extremamente melhor. Então, como a minha formação ela é psicológica, dentro do campo da psicologia, e eu trabalho com o humano diretamente individual nessa descoberta de si mesmo, então eu acredito que todos os psicólogos podem ajudar o Brasil a crescer na medida em que cada pessoa se descubra como um brasileiro que pode sim fazer do voto o seu instrumento de libertação, desde que esteja ciente e consciente de que ele em si mesmo deseja o melhor para si e para a coletividade, porque ninguém anda só no mundo. Nós andamos de mãos dadas para onde formos. É verdade. Essa questão você agora inseriu aí a eleição. Quer dizer, na hora de votar, isso tem sido muito usado, é um bordão praticamente. Você, quando for na eleição, preste atenção em quem você vai votar, veja lá, porque cada vez fica mais evidente, cada vez está mais exposto e mais transparente a posição de cada deputado, senador, vereador, na hora de votar. Então, cada vez é mais fácil você ver pelas redes sociais, pelas mídias sociais e pelo boca a boca mesmo, você saber tudo o que está acontecendo. É interessante isso, porque outro dia teve um participante de um debate aqui que disse que o Brasil precisa, ele chegou no momento em que ele não olha mais para fora, não tem mais para onde olhar lá fora. Lá fora está todo mundo em crise, todo mundo chegou num ponto em que nós não podemos copiar nada, não temos nada de ideal como nós tínhamos, né, na época no começo do século XX com a França, depois com os Estados Unidos no pós-guerra, e nós, eles é que estão olhando pra gente, nós temos que olhar pro espelho e ver, ele dizia isso, nós temos que olhar pro espelho e ver se o que a gente está vendo não é muito bom, vamos trabalhar ali, vamos fazer uma maquiagem, vamos dar um jeito de melhorar isso aí. Isso faz parte da construção da cidadania, da construção do país. Soriano, você acha que é possível a gente partir para uma mudança dessa, que é no fundo é uma mudança cultural histórica, né? Você tem que mexer com as origens mesmo, como disse Marcos Henrique, com as origens mesmo do país, né? Um país construído em cima da desigualdade, do racismo e do patrimonialismo, fica difícil você mudar esses parâmetros da noite para o dia. Como é que você vê isso? Olha, eu também queria pegar aqui um gancho do que falou meu querido Marcos Henrique, quando ele fala do direito sem deveres. Aí eu me lembro de uma parte, uma estrofe da Internacional Socialista, ou Anarquista, ou Comunista. A Internacional é reivindicada por várias correntes aí da esquerda. A verdade é que ela foi escrita por um anarquista que sobreviveu à Comuna de Paris e lá na Guiana Francesa ele escreve. Então tem uma parte que fala assim: não há direito sem deveres, não há deveres sem direitos, bem unir. Aí continua, né? Mas é muito interessante, porque o que o trabalhador mais fala é o seguinte: escuta, mas e os deveres? Tem direitos? É verdade. Porque a gente é enquadrado o tempo todo. Olha, o seu direito termina quando começa o do outro, então você tem que tem um dever de ficar na sua, mas eu o tempo todo conjugar isso, a gente está de acordo e, sobretudo, também sermos atores. Uma coisa que me preocupa, você me falou, na economia solidária a gente estuda muito essa situação do emprego, do emprego social, da moeda social. E o Paul Singer, eu faço, nisso eu tiro o chapéu para o governo, de tantos outros contrapontos que eu faço de oposição, é essa semente da economia solidária. Mas quando a gente estuda a parte do emprego, meu querido Marcos Henrique, veja você, nós falávamos na antessala antes de virmos para cá, o absurdo que constitui, né, a gente ter, por exemplo, o homem, quantas funções você tem, milhares. Você pode apagar uma luz, você pode me servir um copo d'água, você pode ensinar uma pessoa, você pode fazer a sua análise psicológica. Então, milhares de coisas. Aí vem um empregador, vem um patrão e diz: não tem emprego para você, eu não tenho como empregar você em nada, você não tem função, é como se ele ditasse para você. Então, não pode mais continuar ninguém desempregado, ninguém sem função, e nós sabemos fazer tantas coisas na vida, né? Quando a gente chega à maturidade, dirigir um carro, como é que tem coragem de um banqueiro desse planejar, e meus colegas economistas, que me perdoam, vocês não estão cumprindo o juramento que vocês fazem quando nós nos formamos, de fazer usar a ciência para a felicidade humana, de deixar sempre um exército de desempregados para que o status quo, para que sempre tenha mão de obra disponível para ganhar um salário mínimo, que é de fome. Então, são coisas que passam na mente de um sindicalista, que no dia a dia a gente é cobrado, sabe? Então, eu acho que um mundo melhor está em a gente praticar a solidariedade, como fazia o Helder Câmara. A gente não terá crise se houver solidariedade entre os homens. A crise é exatamente o acúmulo de um querendo tirar do outro, e aí a pessoa fica ao desabrigo, fica sem a dignificação do trabalho, fica sem acesso à escola, isso tudo que nós falamos. Então, o que eu acho que tem que começar a gente a praticar em todos os âmbitos e categorias de profissionais, como são o próprio empresário, acho que constitui um agente também de produção, né? Como o trabalhador o é também. Mas, sobretudo, o governo também, ele passar a ser um agente também de produção, para interferir de forma mais contundente e eficaz para nós que buscamos a felicidade humana, como psicólogo, o economista, a gente ter uma vida mais, uma sociedade mais humana, fraterna e justa. Como eu trabalho com o sujeito que vive no mundo e que interage com esse mundo, não somente faz as coisas acontecer, como também sofre as consequências daquilo que está no mundo. Você falou do desemprego. O desemprego se levanta um sentimento de impotência, de incapacidade de fazer a gestão das próprias necessidades, e às vezes o sofrimento de encontrar na família necessidades que a pessoa responsável por trazer esse recurso não consegue dar o mínimo necessário para os seus filhos. É claro que eu estou falando aqui do sofrimento individual produzido pelo desemprego. E acredito até pelas pesquisas que hoje a nossa condição é até favorável, porque a nossa taxa de desemprego ela tem reduzido, mas também vejo que nós precisamos muito crescer no campo da educação para formar melhor as pessoas, não uma educação só do conhecimento acadêmico, da informação, da formação técnica, mas principalmente da formação do ser para poder ter. Porque hoje nós temos o ter como forma de ser, nós temos status para ser reconhecido, nós temos necessidade sempre do conhecimento, mas não nos observamos olhando um para o outro nas necessidades da sociedade como um todo. Existe no olhar ainda do brasileiro, e olha que o brasileiro é bastante solidário frente às necessidades do outro, mas ainda se vê muito um grau de individualização das suas necessidades. Então, por exemplo, nós queremos cobrar dos que estão à nossa volta retidão na forma de tratar as coisas, mas muitas vezes avançamos um sinal, muitas vezes cometemos pequenos delitos que não são observados, queremos cobrar dos outros os deveres, mas não cumprimos os nossos deveres pequenos que são passados à margem de uma sociedade, mas que todos nós nos vemos, né? Então, é nesse lugar que eu digo que se nós queremos uma sociedade que ela cresça, ela só vai crescer se cada indivíduo reconhecer as suas responsabilidades perante os seus direitos e deveres. É nesse campo que eu digo que o humano, ele tem que olhar o individual para transformar o coletivo. Gandhi dizia que eu tenho que ser a mudança que eu desejo no mundo. Então, se é assim, então o que é que eu quero no mundo? Então, que eu faça aquilo que eu considero que é importante para que eu contagie os pares que estejam à volta. É claro que existem em ambas as posições sociais, tanto do empregador como empregado, responsabilidade das partes. O empregador, ele tem que reconhecer que se ele consegue uma condição favorável, ele deve isso ao empregado. O empregado deve reconhecer que também ele deve respeitar o empregador, porque esse empregador possibilita que ele tire o sustento de cada dia. Nós deixamos aquela época dos campesinos e que tinham a gleba de terras e que existia uma exploração e que a menor parte ficava com o trabalhador, o lavrador de fato. Nós estamos numa sociedade que começa a enxergar uma outra dinâmica. Isso é nascente, ainda não é percebido com intensidade, mas muitas empresas começam a perceber que o seu principal capital é a mão de obra qualificada e o bem-estar das pessoas que estejam ali, na verdade, construindo essa sociedade, porque cada empresa compõe uma sociedade que é muito maior. Então, olhe o individual para poder olhar o coletivo, mas não me esqueço do coletivo. E, nesse sentido, acho que a beleza de você trabalhar em diversas áreas, que é antropologia, sociologia, psicologia, é que você tem diversos olhares hoje para o humano, no sentido de fazer com que cada vez mais tenhamos uma sociedade justa. Mas o que é a justiça? Se nós passarmos a justiça pelo olhar individual, talvez nos percamos. Mas se olharmos pelo complexo da necessidade de todos, aí talvez consigamos entender melhor o que é uma justiça. Mas ela obrigatoriamente passará pelos direitos e deveres de cada um. Xandino, você quer fazer algum? Olha, quando o Marcos falava, a mente da gente é o que anda mais rápido no mundo, é o pensamento, né? Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala aí da evolução do mundo, é com relação Barão de Mauá. Dia 28 faz 200 anos do seu nascimento. Os ingleses perceberam que os escravos não eram consumidores. Então, eles não poderiam, com um país de escravos, produzir aqui um comércio que eles pudessem escoar os seus produtos e oferir lucros. Então, eles ficaram contra a escravidão. Então, a gente tem que estar atento, nós, assim, cristãos marxistas, na parte da economia, como a dinâmica se passa, para poder penetrar nessas contradições e também tirar proveito. Isso que ele falou é muito interessante. A vida é uma dinâmica e de tal forma acontece, né? Os acontecimentos no mundo. Então, eu vou dizer aqui uma coisa que é da filosofia marxista. Talvez não tivesse existido Gandhi, se tivesse existido a era Gandhi, a era JK, Juscelino não teria acontecido, nem Jânio Quadros, nem Getúlio Vargas tivesse acontecido. Esses homens souberam interpretar o momento. Então, a sensibilidade deles foi apertar a tecla que fazia vibrar o momento histórico na consciência dos trabalhadores daquele povo. Isso é muito interessante a gente se deter, porque é claro que eles foram muito inteligentes, muito conscientes, muito psicólogos, muito empáticos, né? No sentido de oferir, ora, que nesse instante é o que faz os institutos de pesquisa hoje e manda dizer para o Collor, fala contra os marajás, manda dizer agora para os futuros presidenciáveis, explora mais essa questão de corrupção, que essa é a tecla que está fazendo vibrar. Então, aquele Jânio Quadros, ele não existiu, ele foi o homem que interpretou sua época, né? Como os momentos também por que passa a humanidade, culturais, o momento do renascentismo, o momento do iluminismo, o momento das próprias revoluções sociais, do classicismo. Eu vejo assim também, entendeu? É isso que eu colocaria nesse. Tá certo, tá certo. O que falou? Olha aí. Eu achei interessante essa. É um contraponto, realmente, hein? De põe aí uma visão interessante. Ele introduziu o marxismo cristão nessa discussão aqui, muito de maneira. E maçônico também, viu? Todas as entidades que falam de fraternidade. Uhum. Que eu pergunto onde estão as entidades todas, onde estão os maçons, os rosacruzes, os cristãos. Todas as religiões falam de que a gente tem que. Um homem é irmão do outro. E por que 40 milhões de miseráveis? É, a fraternidade. Está faltando, né? Prática. É verdade. Ouvi uma frase há um tempo atrás que achei muito interessante. E dizia assim: que o bem anda com aqueles chinelos pantufas. E o mal anda de tamanco. Você observa que o bem ele está acontecendo dentro da sociedade de uma forma em que nós não vemos, porque o bem vive na sua simplicidade, ele não ganha notoriedade. Aliás, a mídia não favorece o bem. Alguém alguma vez ouviu falar de uma senhora em Del Castillo que cuida de 50 crianças, abrindo mão da vida dela durante 30 anos para cuidar dos filhos dos outros? E levanta às 4 horas da manhã e vai encerrar o seu expediente às 8 horas, ainda com algumas crianças, para as mães chegarem, porque elas trabalham, algumas em horários diferentes. Mas alguém ouviu isso antes de eu estar falando aqui? Então isso é o bem. Eu nunca tinha ouvido falar. Esse é o bem que anda de pantufas, né? Então, essas pessoas são referenciais para todos nós. O que eu entendo é que a mídia, de certa forma, por necessidade nossa, individual, porque nós temos uma agressividade, uma certa violência contida em nós, a mídia explora isso, abrindo os telejornais com as primeiras manchetes, são sempre morreu, matou, aconteceu uma tragédia. São as três primeiras chamadas, normalmente é algo espetacular, mas ninguém, geralmente, exceto agora, com a morte de Nelson Mandela, que ele ganhou destaque, um referencial desse nosso século passado e atual também. Então, nós estamos falando de algo que está dentro do humano, que ainda é um nível de agressividade, e que essa agressividade, a todo instante, ela ganha um tom enorme. Pessoas que são, no seu dia a dia, no seu cotidiano, pacíficas, mas diante de uma situação, se levantam e muitas vezes até subtraem a vida alheia no impulso de uma agressividade. Então, quando eu trago para o individual e dizendo que a pessoa tem que conhecer um pouco de si mesmo, é porque eu entendo, até por força mesmo do ofício, que essa violência que em nós está contida, ela precisa ser, de certa forma, entendida, compreendida, domesticada, disciplinada, para que a gente possa transformar o mundo a partir de nós. Quando trago Gandhi aqui, é porque, para mim, Gandhi foi um grande referencial do século passado, porque sem levantar uma única arma, ele liberta um povo da tirania. A força daquele homem de fazer toda uma nação assumir um papel diante de todo o planeta. É claro que a posteriori os líderes mundiais não conseguiram compreender a grandeza do gesto, porque ele valorizava cada indivíduo e a sociedade como um todo. Então, quando eu falo dele, eu falo que esse mundo é o mundo que todos nós desejamos, onde as partes, não importa quem seja, se dono de uma empresa ou se um empregado mais simples, que ele possa respeitar um ao outro. Mas essa é uma construção que começa no íntimo de cada um, e por isso falo da libertação individual. E essa libertação é justamente dos sentimentos que nós carregamos conosco, e muitas vezes não sabemos nem por que ele se levanta. É verdade. Em determinados instantes você vai dirigindo o seu carro e por um descuido qualquer, ou faz alguma coisa, alguém te faz, e de repente vê um monstro dentro do sujeito e aparece. E esse monstro provoca verdadeiros acidentes. sem sentido. Isso é nonsense. É a história que a gente vê sempre, mas ele sempre foi tão calmo, nunca fez nada, incapaz de matar uma mosca. Como é que ele foi fazer isso aí? Como, né? Isso aconteceu, né? Então, por isso que a gente retorna, nós estávamos falando na antessala acerca de Sócrates, porque há 2.400 anos atrás ele dizia que quer o caminho da felicidade. O discípulo perguntava como encontrar a felicidade. Ele estava diante do templo Delfos e ele diz: conheça-te a ti mesmo. Está escrito lá naquela pedra: conheça-te a ti mesmo como caminho de libertação. Exatamente. Mas ao mesmo tempo de responsabilização pela sociedade, pelos hospitais públicos, que nós temos a responsabilidade. Não vamos jogar nas costas dos governantes, porque os governantes, eles são governados por nós, que damos o nosso voto. Então, nós temos que assumir a responsabilidade enquanto indivíduo por construção de uma sociedade melhor. Então, por isso, preciso me conhecer e saber quem eu sou para que eu possa fazer no mundo o bem que eu desejo já internamente em mim. Rapaz, você foi profundo agora. Inclusive, o seguinte, você citou no início da sua intervenção a mídia em algumas ocasiões, e era um assunto que não só me é muito caro, como eu gostaria de puxar aqui para a nossa conversa, porque desde que eu me entendo por jornalista, e já se vão muitas décadas, fala assim, notícia é o que é ruim, notícia é o homem mordeu o cachorro mordeu o homem não é notícia, né? Então isso foi um axioma assim que ficou marcado para sempre. Mas a gente vê que a mídia manipula. E ela manipula ideologicamente, politicamente, ela manipula psicologicamente, ela conduz as massas. Você vê nesse último episódio de junho desse ano, quando começaram as manifestações de rua, as emissoras de televisão e também os jornais tratavam os manifestantes como vândalos. E depois que a situação ganhou complexidade e foi para a rua mesmo, o movimento cresceu, aí começaram a tratar como manifestantes. Ou seja, isso ficou evidente, nisso ficou evidente a manipulação. Essa manipulação vem muito para atender aos interesses da ideologia dominante, que é essa do ter ao invés do ser. Né? Então hoje nós vivemos um país em que, como a classe média cresceu e como nós temos o menor nível de desemprego na série histórica, em 4,5% da população, e nós vemos que as retrospectivas falam de acidentes, falam do Marco Feliciano, falam de tudo, não falam disso, porque isso é o cachorro mordendo o homem, não é o homem mordendo o cachorro. Então, é o bem, não é o mal. Então a coisa fica escondida nas pantufas. Mas o fato é que a mídia está se manipulando, e isso está vindo à tona também com o Mídia Ninja, com as redes sociais, com essas coisas que contribuem para esse novo cenário que a gente está vendo aí. Queria que vocês, principalmente você, Soriano, que é mais ligado a essa luta do dia a dia da rua, entrasse nessa questão. Olha, não somente a mídia ninja, como a gente tem que louvar o avanço tecnológico que vai também produzir a libertação de que a gente falou. Então, há cerca de 10 anos atrás, a gente poderia imaginar que a gente pudesse fazer uma videoconferência, que a gente pudesse, nesse instante mesmo aqui, isso aqui, transmitir ao vivo o seu programa de forma televisada, né? Como os mídia ninjas o fazem. Eu estou muito encantado com o discurso aqui do meu irmão Marcos Henrique, porque está levantando bolas sensacionais. E eu me permito, eu não me contenho, no sentido de falar de três personalidades assim, da história da humanidade, que se parecem muito: Sócrates, Jesus e São Francisco. O Sócrates também não escreve nada, nem Jesus, nem São Francisco. Aliás, São Francisco tinha horror aos intelectuais. O Santo Antônio, quando vai para fazer parte da ordem dele, ele omitiu que era um intelectual, que era teólogo. Né? Então tem um encontro na vida do filme que parte de São Francisco, fala que quando foi anunciado num concílio que ia falar os franciscanos, ali os dominicanos, os agostinianos, bom, já vem esses caras de sandália falar de pobreza, de miséria, e quando ele começa a falar, o cara dá um show de teologia, de filosofia. Então, pô, mas de onde esse rapaz é? E ele, São Francisco, depois vem cá, que nem Fidel perguntou para Che Guevara: Che Guevara, você nunca foi economista? Quando eu perguntei que precisava de um economista para dirigir o Ministério do Planejamento, você levantou o dedo: ah, eu entendi errado, eu pensei que você falou que precisava de um comunista. Então, o Santo Antônio se justificou. Eu pensei que você precisava, na verdade, de um servo aqui seu, e eu estou aqui para servir. Por acaso, eu sou alfabetizado. Você me desculpa. Mas eu não gostava dos intelectuais por causa da soberba, né? Da falta de humildade. Então, o São Francisco nos ensina que a coisa mais importante é você chegar num lugar e dizer: eu sou aqui, de todos os presentes, o menor de todos. Daí porque a ordem franciscana é sempre chamada ordem franciscana menor, os capuchinhos, tem sempre um menor depois. E eles se tornam os maiores por causa dessa humildade. Então, vamos voltar agora a um tema que falou dos pequenos exemplos que a gente tem que dar de postura. Eu acho que os religiosos, quando eles sinceros são, eles são muito mais revolucionários do que os trabalhistas, os socialistas, os anarquistas e os comunistas. Porque o Fidel escreve, dita para o Frei Beto, no livro Fidel e Religião, que todos nós devemos ler, é que nenhum comunista, socialista, trabalhista, anarquista, populista, se dá o trabalho de cuidar de um leproso, de cuidar de um trabalho, de cuidar de dar de comer um paralítico que nem sequer tem mãos para comer. O religioso vai lá e faz isso. E Fidel escreve assim: quando vê um projeto de ajudar a humanidade aqui em Cuba, vindo dos capuchinhos, dos jesuítas, eu nem quero saber de concorrência, porque ninguém vai vencê-los em custo, porque eles trabalham de graça, quer dizer, pela sobrevivência. Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, né? O nosso discurso aí vai até certo ponto, a nossa presença, a nossa prática, mas nós não somos capazes de sermos infinitamente humanos como são os religiosos sinceros. Então, de fato, a gente tem que tirar o chapéu. E sobre pequenos exemplos, o Marcos, você tem naquele filme O Poeta e o Carteiro, né, do Pablo Neruda, em que tem lá um cara vendendo o seu produto, o camelô, aí chega lá um gringo e fica pedindo para ele, para ficar mais, para vender mais barato tomate. O cara cheio do dinheiro, aí ele sai do lugar dele. Escuta, você não tem vergonha de pedir, de ficar pechinchando, de um homem que é um camponês, que mal consegue comprar uma sandália? Aí o gringo se indigna e vai embora, aí ele é xingado pelo camelô, né? Pô, você estragou meu negócio, você não tem nada que se meter. É muito interessante isso. Então, quantas vezes a gente também peca por sermos miseráveis? Você não tem nada que ficar pedindo para deixar por menos. Você que ganha dezenas, centenas de salários mínimos, você banqueiro, ainda fazer questão do preço das flores, dos tomates. Pô, seja grande no sentido de abrir o seu coração para fazer essa humanidade melhor. Dividir para todo mundo ser mais feliz. Soriano, existem coisas que vão atravessando a nossa mente quando você está falando. São tantos pensamentos, é um turbilhão. Eu entrei numa convulsão de pensamentos. Por que convulsão? Porque você trouxe um personagem que ele não está no ano de 1200, quando Francisco nasceu na Úmbria, na Itália. Nós temos hoje o Papa Francisco. Ele traz um emblema. Entenda que esse homem, independente de cada religião, ele traz um emblema que significa a simplicidade, o cuidar de cada pessoa, não somente o pobre, mas cuidar do rico, que também é pobre de alguma coisa, porque todos nós carregamos alguma pobreza dentro de nós, porque o rico sofre tanto quanto o pobre, ainda que pareça que não, porque muitas vezes é escravo do dinheiro. E que é pior escravidão do que ter um senhor que te impõe deveres o tempo todo? O pobre, ele talvez ele seja mais rico do que o rico, porque ele terá que cuidar sim da sua subsistência, mas o rico é escravo de manhã, de tarde, de noite da sua riqueza, e ele é assediado de todos os lados para que alguém tire um pedaço daquilo que ele tem. Então ele vive no medo muito mais do que do pobre. Eu ouvi isso de um morador de rua, muito interessante. Eu quero que o ouvinte entenda que nós não estamos aqui fazendo a apologia da pobreza, no sentido de que as pessoas tenham que viver em condições de dificuldade extrema. Ao contrário, todas as pessoas têm direitos de subsistência, de uma vida digna, de um bem-estar. Mas eu ouvi de um morador de rua e fiquei algo em torno de pelo menos uma hora conversando com ele. Mas ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Eu sou invisível, ninguém me vê, né? Você passa com teu carro e todo mundo fica olhando você e sabe quem é você, de onde você vem, onde você vai. Aonde eu moro? Hoje eu moro aqui no Rio, amanhã eu posso morar no Espírito Santo se eu quiser. Então o mundo é minha casa. Era assim que ele definia a vida dele. Eu não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior. Eu estou apenas dizendo a visão que ele tinha da vida dele. Eu pergunto, ele é infeliz ou feliz? Ele está bem ou está mal? Não sei, naquele momento ele dizia que a condição dele era melhor do que a minha. Era assim que ele via a situação. Quando você traz Francisco, Francisco de Assis, em 1200, ele tem uma frase que eu achei muito interessante, até porque, por força do Papa Francisco, eu fui ler um pouco da história de Francisco de Assis. Já que ele pegou esse emblema, eu entendo que ele tem que carregar esse emblema levando as multidões. E uma frase que eu encontrei no livro foi que Francisco é uma carta de Jesus no envelope do corpo endereçado a todos os homens de boa vontade. Então achei essa frase interessante porque nós temos um povo extremamente religioso. E que se você observar, quando Francisco fala da pobreza e de cuidar dos estropiados, dos sofridos, ele está falando de cuidar do individual para poder mudar o coletivo. Mas ele também cuidou do Papa Inocêncio III, que era um potentado na época, numa igreja que tinha sérias dificuldades de se sustentar na base principal, que era o cristianismo. Então ele cuidou daquele Papa quando ele vai pedir a anuência do Papa para que ele pudesse fazer o messianato dele, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele está cuidando do pobre, do individual, para tentar transformar a sociedade como um todo. Então, como psicólogo, eu sempre vou olhar a criatura no seu sentimento, no seu sofrimento e acolher esses sofrimentos. E até dizer assim, e abrindo, não temos mais campo, mas não temos mais tempo suficiente, mas eu digo assim, hoje existe uma medicalização extrema para o estresse, para a depressão, para a esquizofrenia, para a psicose, para tantas coisas, tantas doenças. Nós vivemos num verdadeiro supermercado da medicalização, manipulados, aí usando um pouco da mídia, manipulado por indústrias que fazem com que o sujeito seja refém de substâncias, e essas substâncias é que vão trazer o bem-estar. Será? Existem trabalhos profundos acerca desse campo, mostrando que não são as substâncias que alteram a essência do homem. Nós somos sujeitos e somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Então, nos descobrirmos é nos libertarmos dos males que a mídia, as manipulações provocam em nós. Isso aí. Soriano, para você encerrar, então, olha, tem 3 minutos. Olha, eu acho que um grande acontecimento que o mundo teve de que a gente tem que saudar, exatamente a destituição do Bento XVI, que era um horror, a gente sentia que ele estava desconexo exatamente com a tecla que fazia vibrar as contradições que o mundo vivia, e a ascensão. Nós tivemos, então, voltando milenar, depois de milênios, de milhares de anos, de mil anos, a gente voltou a ter dois papas, um honorífico e outro que tá no seu comportamento, nos seus atos, fazendo uma revolução na igreja contra a corrupção também, mas sobretudo os atos. Basta dizer do nosso papa atual, que ele tirou um soldadinho que ficava horas e horas em pé sem piscar, e chegou e disse: escuta, por que que o senhor não senta, meu filho? Então, mas é porque meu chefe não deixa, minha missão é ficar tomando conta do senhor. Não, mas, por favor, eu sou o seu chefe, pega essa cadeira e o senhor agora vai trabalhar, vai tirar seu plantão. Que um pequeno gesto, né, que a gente aqui falava. Então, me permite lembrar também, não posso deixar de acrescentar o que falou o Marcos, que não é só remédios, não. Os nossos alimentos, então a economia solidária trata disso também, a gente precisa ficar atento para combater os agrotóxicos, para combater aquelas empresas que têm trabalho escravo, para a gente não comprar delas. A gente precisa combater a chamada internacionalização da nossa economia, as nossas águas. A Nestlé comprou as águas lá de São Lourenço. O gás do xisto, que está se fazendo agora, essa extração no Brasil, proibido na maior parte dos estados americanos e do mundo, foi feito um leilão para a gente também trabalhar sem segurança suficiente, não sem consultar os ambientalistas, os cientistas brasileiros. Então, o leilão de Libra, que representou, o Brasil ficou mais pobre, sim, porque nós entregamos petróleo já descoberto para cerca de 20% para os chineses, 20% para os ingleses e holandeses, a Shell, 20% para a Total. O que é um absurdo, o país ficou mais pobre, já não bastasse a Petrobras, que tem 40% das suas ações, 31% para ser mais preciso, das suas ações, que fazem mandar lucro também para o exterior em função desses acionistas. A gente, a maior esperança nossa de termos recursos tirados do Persal para financiar a resolução de todas as nossas chagas sociais, agora a gente está perdendo esta também oportunidade, como perdemos no ouro, no pau-brasil, no diamante, café. Novamente, esse ciclo que poderia ser do petróleo para nós finalmente nos firmarmos e sermos a nação do futuro, e sobretudo de braços abertos para ajudar povos e pobres do mundo inteiro a se dignificarem, a gente está seguindo na contramão da história e fazendo uma política de entreguismo e contra a soberania nacional e popular. Gente, muito obrigado aqui pela participação do Marcos Henrique de Oliveira, psicólogo, psicanalista da Clínica Espaço Devir, da Tijuca, e ao Francisco Soriano, do Sindicato dos Petroleiros do Estado, ambos pensadores, formações absolutamente diferentes, mas pensadores e convergentes em muitas das opiniões. Muito interessante, esse primeiro programa da série retrospectiva fugiu completamente ao roteiro e saiu muito melhor do que a encomenda. Muito obrigado a vocês, um bom dia, um bom Natal para vocês. E você que está acompanhando a gente, amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.